98959907. Boa noite. Salvador, 355, siga, siga, siga, pode dar descida. 355, aciona identificação, dê-se mantenha nível 100. Ok, para, identificou para uma centena, 555. 355, 48 milhas, nordeste de Salvador, vigilância. 555. Cinco, desse mantenha nível 040. Para o 040, trip 5595. 889 na Dial Blast. Bom, no 889, vigilância, submantenha nível 400. 400, vigilância. No 889, chame Centro Recife agora, frequência 1288. 288, boa. 5,5. Até 2000 com 1014. Até 2014. Juliette Tango Zulu, controle. Próxima conte, serviço radar encerrado, chame Aracaju no 203. Aracaju no 203, uma boa noite. Another approach control to Star 3178, reaching level 150, and we have the Bravo information. Roger, turn 3178, clear Mare arrival, descend and maintain flight level 040. Clear Mare arrival, descend level 040, turn 3178. O localizador já avistando o TP 5595. 5595, reduza para aproximação, chame a torre 118 meia dúzia. Positivo, 186, TP. 105, boa noite, mantenha o ponto de espera da 10. Vá, mantenha. Torre Salvador, boa noite, é o TP 5515, tem baixado travado. Sim, 355 no 5, boa noite. Tá livre pouso na pista 10, o vento é de 170 graus com 8 nós. Após o pouso do trip, a linha mantém a 10. Após o pouso do trip, a linha mantém a 10. 305. Círculo 4, seu solo aos 08, livrando a direita, prossiga na Alfa e Juliette até a remota 14. 2000, altimeter 1014. Oi, Web 6747, boa noite, ponto de espera pronto. 747 após a rolagem do TAN ali, mantém a 10. Após o TAN ali, mantém, né? 747. Pista 3305, vento é de 190 graus com 8 nós, está livre de decolagem da 10. Livre de decolagem da 10, na 3305, iniciando. 205, decolou ao 010, chama o controle em 1935, tem um voo, uma boa noite. 1935, boa, tá, 3305. Controle Salvador, boa noite, 3305, Pucaracaju. 3305, contato radar, subir, mantém nível 370. 370, tá, 3305. Com 8 nós, está livre decolagem da 10. Tem livre decolagem, um FJ 6747. Decolou Zulu 3, chama o controle 1935, tem um voo, uma boa noite. 1935, web 6747, muito obrigado pela colaboração, até a próxima. Até. Controle Salvador, muito boa noite, Webjet 6747. A 6747, contato radar, subir, mantém nível 340. Atenção 340, 6747. Na sua escuta aí para as possibilidades de Gole ou Gonze. Sente aguarde. Reduce for approach speed. We are reducing now, 3178. Okay. 305, chame Centro Recife agora, frequência 12545. 12545, vai chamar 3305. E o 9642 na escuta para qualquer. Prossiga. E o 9642 está autorizado para Guarulhos, o nível 300, aerovia Upper Whisky 58. Após a decolagem da pista 10, fará curva à direita, saída Gole, transição Gonza. O transponder é o 5002 e o controle opera em 119.35, Coteja. Autorizado nível 300 pela Upper Whisky 58 para Guarulhos, Decola da pista 10, curva direita, subida Gole Gonza. 5002 no transponder, 11935 ao controle para o Rio 9642. Pronto para o puxo e acionamento. Chamará, obrigado. Some of the tower center 178. Two 178. Good evening. Check the landing gear. The wind is 180 degrees with 8 knots. Clear to land 180. We're down lock our outer marker and clear to land 1810. Runway 178. Valor 180. Bastille 4. Europa 084, confirm flight level requested to Madrid. We request level 350. Okay, 350 is under request, stand by for the landing correction, for the traffic clearance, okay? Stand by. Chame Centro Recife agora, frequência 1288. Bom, Centro Recife 1288, 6747 da web. Boa noite, até a próxima. Até a próxima.